radar chegou no 925, 118, 118 a bordo, alterna com 15, com 4 horas. Sente táxi via Pátio Índia e Alfa. Ponto de espera, chame torre 186. Pátio Índia e Alfa, 186, quando tiver lá, 925. 4070 da Azul na Alfa, antes da Juliette. Tá visual com gol taxiano à sua esquerda? Afirmo. Após o gol, ingresso Juliette, portão 1. Após o gol, ingresso Juliette, portão 1, 4070 da Azul. Estamos com 58 a bordo, 3 horas e 30 de... Está no táxi, está através do portão 5, chame lá para prosseguir o táxi. Está através do portão 5, prosseguir o táxi, 35... Uma previsão para o 6720? 6720 está autorizado, tinha um treininho de táxi. Autorizado, chama táxi, 6720, obrigado. Portão 5, trip 5216, para segue no táxi? Pode prosseguir o táxi via Pátio, Índia e Alfa. Ponto de espera vai chamar a torre 186. Certo, grato, 186 a torre. Tenha. Drone, é o voo 1604. Seria possível voar a Duna para livrar formações? Gente, voe Duna, o 1604. Quando o Duna dá presente, o 1604. Desce para 2.000 pés, ajuste no 0.18, autorizada final no 0. Tente descendo para 2.000 pés, com 1.018, gol no 604. Vai aguardar então, setor 1.18. Ah, da hora 0, pronto. 3.52.16, sente ali, mantenha no 0. Ei, mantenha no 0, 3.52.16. Vão 925, decolou 25, chame o controle 120, decimal 80. 2080, obrigado, boa tarde. Boa noite, gol 925. Boa. Ponto de espera, chame torre 186. Índia Alfa 186, 6720, obrigado, uma boa noite, bom final de semana. Alfa 6201, no portão 5 para pushback e acionamento. 6201, no Ciente, aguarde. Aguarda. 1885, se quiser já pode coordenar com a equipe de solo após a passagem do web à retaguarda, o senhor inicia no 9. 9 após a passagem do web na retaguarda, 8.85. 5827. Tá no portão 04, quanto que estiver estacionamento? É, o número 2, aguarde. Barra. Trip 5216, chame o controle 1-2-0-10-1-8-0. Web 6720, linda, coluna 0, vento 1, 0 grau, 04 nós. ILS X-Ray para o Bono 604. Estou autorizado já, senhor. Muito obrigado. No localizador, 604, complete final, chame turno no 86. 86. 2 horas e 2 de autonomia. Táxi autorizado até o través do portão 612, chame lá pra prosseguir. É o través do 612, gol no 885. Salvador, o gol 1925. Chega. Pode voar, Elefa, senhor? Autorizado, Elefa. Obrigado. Muito obrigado, Mestre 20, bom fim de semana. Obrigado, homem. Torre Salvador, 604 da Gol, a 1 milha do Índia Serra. Pono 604, ciente, livre pouso 1-0, vento 1-0, 0 grau, 02 nós. Livre pouso na 1-0, voo no 604. Se vai acionar, 6720. Passando através do 612, voo 1-885. Tem condições de prosseguir o táxi via parte principal em de Alfa? Afirmo. Pode prosseguir o táxi então, via parte principal em de Alfa. Ponto de espera, chame torre 186. Pátio, Índia e Alfa. Ponto de espera 186, obrigado. Pronto para o táxi, o Chané 6201. Com 112 a bordo, 3 horas e 45, alterna com o fim. Tá visual com um gol taxiano, 6201? Afirmo. Vai seguir o Gol como número 2, para seguir o táxi via Pátio Índia Alfa, ponto de espera, chame torre 186. Atrás da nave da Gol, no ponto de espera 286, obrigado, boa noite. Alterno 288. 260-288, boa noite, muito obrigado, Gol 965. Em 527 está aguardando apenas a passagem do Xanera retaguarda para iniciar o pushback no 4. Ok. No 885 que está alinhado aqui na alinhada não, no ponto de espera da 10, ali mantém então após a passagem do tráfego na final. Afirmativo, corrigindo Gol 1885, alinha e mantém após o tráfego na final 10, curta final. Ok, a Lima tem. Bora. Tráfego cruzando. Boa noite. 0, Natal autorizado, via plano de voo, peso Luno 0, Puca de Paco, curva esquerda, acionado 5-4, 1-5, 208, controle. Outra 3662. Correto, 3662, chama para pushback acionamento. Chamará, senhorita. Webjet 5827, puxa acionando 4, chama para início de táxi. Bora para início de táxi, 5827. Bom, 604, solo 34, direito no 219. Direita 219, ou 604. Solo é o Gol no 604, livrando a sua escuta. 604, prossiga via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reportando antes da Juliette. 49. Livre decolagem da 10, Gol no 885. Torre boa, o Xané 6201 no ponto de espera da 10-9. Xané 6201, no ciente após iniciar o laje do Boeing da Gol, ali mantém. Pode vou iniciar, ali mantém, está 10, o Xané 6201. Jet 5827, tá com 168 a bordo, 3 horas e 39, ponto fim. Indy Alpha, ponto de espera, chame torre 186, web 5827. Indy Alpha, 186, obrigado. 3662, autorizado no 8, chame pra início de táxi. Chama na táxi, 3662. 1613, tá na 11, pronto para puxa, acionamento. Aguarde. Roda, 613. Gol 604, ingresso Juliette, portão 02. Juliette para o 02, 604. Mantém o 360, vigilância radar, saída da El. Para 360, 1885, da El. 720? Prossiga, senhor. Qual a sua proa? Confirme sua proa. Qual a posição? Posição Bridge, Bravo Romeo, Índia Delta Eco. O senhor não devia passar em Leda primeiro? Ah, desculpe, a nossa navegação aqui falhou, senhor. Vai, voa Leda. Entendi. Paulo, gol no 613. Tem alguma previsão para nós? Entendi. Tráfego que vai puxar no 8 e eu já liberto, ok? Ok. Acionamento na posição é possível? Afirmativo, acionamento na posição da autoridade. Ok, vai acionar no gol no 613. Aulagem do Airbus Avianca Lima mantém após previsão de decolagem mais 5 minutos. Tem previsão mais 5 minutos após a aulagem do Chané. A linha é manter a 1-0. O 57. Jet 6720, chama Centro Recife. Uno 251, alterno no 3325. 251, 3325, obrigado, boa noite, bom fim de semana. Até mais. Já sigo, Olympus. 1-8-0. 1-2-0-8, obrigado, boa noite. Boa noite, o Chanel 6201, decolado na sua escuta. Chanel 6201, contato radar. Saída da El, sobe e mantém o 360, vigilância. Saída da El, sobe e mantém o nível de voo 360, possibilidade de aproar da El ou Leda? Oi, Leda. Autorizado pro de Leda, muito obrigado, 6201. Aguardo o canto de 50. Uno 603, puxa a cena no 11, chama pra NX Taxi. Autorizado, puxa acionamento. Porta pro táxi, 6-1-3. O táxi está 3662, Uno 76 bordo, Fortaleza, 3 horas. Táxi Indy Alpha, ponto de... Pátio Indy Alpha, corrigindo. Ponto de espera, chave torre 186. Pátio Indy Alpha, ponto de espera 186, tá ligado? Amigo Salvador, boa noite. Este é o Azul 4071 com a informação X-Ray para Campinas no nível 360. Aguarde, copia Campinas. Bloque no Alfa. Saída prevista, bloque no Alfa. Negativo, da El Leda Bridge. Da El Leda Bridge. Livre decolagem 1-0, vento 060 885, chama Centro Recife. 1251, alterna no 3325. 351, 3325, bom serviço. Até mais. Axio Gol 1613 com 173 a bordo, 3 horas e 36 de alternada com fim. Decimal 80. Obrigado, senhor. Boa, tá 3662, pode estar a pronta. Tá 3662 a linha e mantenho no zero. Mantendo no zero, 3662. Ato radar, sobe e mantém nível de voo 360, vigilante. 360, seria possível estar presente? Leda? Oi, Leda. Graça. 352-16, chama Centro Recife, 12545, alterno 2085. 12545, alterno 2085, é o 352-16. Livre da colagem no zero, vento 070 grau, 05 nós. Livre da colagem no zero, 2662. São 3662, decolou 45, chama o controle 120, decimal 80. 208, obrigado, Malaysia. Torre Salvador, boa noite, está 3662. TAM 3662, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 370, sair da PUCA. 370, PUCA, 3662. Salvador, muito boa noite, Gol 1613, não pode esperar não, 0 pronto. Gol 1613, Alinda, coluna 0, vento 070 grau, 05 nós. Alinda, coluna 0, Gol 1613. Oceané 6201, chame Centro Recife, frequência 125, decimal 1, alternando no 33, decimal 25. 125, 1, alterno 3325, tenha uma boa noite. Salvador, o Chanel vem a 390. 310, um minuto, cópia Recife. Tem X-ray no aguardo. 3858, pronto, cópia. 3858, pronto, cópia. Autorizado Fortaleza, 370, via Pesulu no 9. Subida Momo Frote, curva à esquerda após a decolagem. 54 no meio é o código, 1208 é o controle. 3850 autorizado para o Fortaleza, 370, via Pesulu no 9. Decola do 10. Saí da Momo, atenção, Frote, com curva esquerda, acionando a curva de 4 no meio, chamando a controle 308, então 3850. Correto, chama para pushback e acionamento. Chama para pushback e acionamento, então 3850. Azul 4071, pronto, cópia. Pronto, cópia. Autorizado Campinas, 360, via Pesulu 10. Subida da El, Leda, Bridge, curva direita após a decolagem. 5421 é o código, 1208 é o controle. Autorizado Campinas, nível de voo 360, via Pesulu 10, saída da El, Leda, Bridge, com curva direita. 5421 no transponder, 120.8 é o controle, o azul 4071. Correto, chama para pushback e acionamento. Chamarei para o acionamento. Puxa 963-10, pronto, cópia. Prossiga, 1-0. Autorizado Recife, 350, via Brisk 58. Subida Pucaru, curva esquerda após a decolagem. 5414 é o código, 1208 é o controle. 6310, autorizado 350, para Salvador, Brisk 58. Pucaru, decola curva esquerda, 5414-208. Correto, chama para pushback e acionamento. Vai. Diga. Chame Centro Recife, frequência 125, decimal 1, alternando no 33, decimal 25. 125, 1, 33, decimal, obrigado. Salvador, boa noite, Santaner 6303, informação X-ray, passou nível 240 para 1060, apropriado. O Xana 6303, acione identificação, autorizada a chegada a Bonf, desça para 4 mil pés, QNH 1018. Para 4 mil pés, ajustado com a tempo 8, Xana 6303. Sou Xana 3662. Possível 3662. Pode coordenar a Projeto Aracaju pra gente? Então, 3662, chame Centro Recife, solicite a mesma frequência, 125, decimal 1, corrigindo, 125, decimal 4, 5, alternando, 126, decimal 8, 5. 2545, 2685, obrigado.